Primeiro volume da obra: A Confusão dos Confusos. As confusões são feitas por quem já vive confuso consigo mesmo. Nós não temos nada com o atraso de ninguém. E um confuso não sabe o que pensa, não sabe o que diz, não sabe o que fala, não sabe o que quer. A inconsciência dos confusos é tanta que vive tonto, sem saber o que quer, sem saber o que faz. O natural de todos os confusos é o desequilíbrio. O desequilíbrio faz a pessoa confusa, ao passo que o equilibrado não é confuso, e por isso sabe colocar as coisas em seus lugares, sabe distinguir o bem do mal, o bom do ruim, por ser consciente. Quem vive confuso consigo mesmo faz confusões aonde não existe confusão, porque já vive confuso consigo mesmo. O confuso não sabe distinguir, devido ser confuso, o certo e o errado. Então diz: o que está certo está errado, e o que está errado está certo. E assim, nunca encontrando o certo, devido ser confuso consigo mesmo. E por ser assim, faz confusão de tudo, acha que tudo está confuso, acha que tudo é confuso, por viver confuso consigo mesmo. Esses assim são doentes do cérebro, e um doente fica variando deste jeito. O estado normal destes doentes é variar. E quem está variando está desequilibrado e fica fazendo confusões pelo seu estado de doente, aonde não existe confusões a fazer. E o mundo está cheio destes doentes. A confusão é natural enquanto a pessoa não conhece as coisas como são. Mas depois de conhecer mais ou menos, não é admissível confusões. Confusão é para quem não conhece o que se trata, mas para quem conhece o que se trata, só mesmo sendo um doente para ficar variando, que não sabe se está certo ou errado. Quem vive variando é que, por estar variando, não sabe se está certo ou errado. Faz confusão por não saber interpretar a verdade como ela é. Só mesmo quem vive confuso consigo mesmo é que não pode interpretar as coisas como são. E assim, tem pessoas com aparência de bom e sadio, e são somente aparências, que na realidade é um doente. Vive tonto, confuso consigo e com tudo. Estes assim acabam mal, por já estarem mal, e por isso vivem mal. E o bom vive bem.